Quebec, Mike Quebec para cruzamento. Decimal 95. 395, 391. Salvador, boa tarde, Bruno 097. Informação Papá 380 com 20. Ana no 26, decimal 85. 2545, 126, consigo o resto, falou? Secundária no 26, decimal 85, ou 966. Secundária no 2685, ou 966, boa tarde. Papá Romeu Gravós, a sua identificação foi pro Admar para a chegada da Mali, reporte para a descida. Admar, chegada Mali, nível 360, tem 360 para conseguir a 6, por exemplo. 360, vou 1097. O resto chama pronto. Vai chamar. Vai, senhor, vamos. Esse é o Juliette Romeu, reporta na Quebec. 2 Oscar Whisky na escuta da torre. No 2791 no solo 59, direita no 211 no solo. Direita no 211. Biótico crítico autorizado o táxi, reporte na interseção para ingresso. Azul 418, via índio, autorizado táxi, ponto de espera dono 0, torre 1895, ajuste no 092. Comei 2, autorizado táxi, ponto de espera no 0, índia com a torre de 1895, 4198. Salvador, azul 2791. Azul 2791, prossiga. Lembrando, vai direto na alma. Bruno Flávio Marca, azul 6918. Alfa, é portar antes da Juliette. Solo azul 2791. 2791, prossiga. Tem mal pátio, estacionamento para o 2791? É, alfa e quilo corrigindo pátio 3. Aqui é seu sobrealizador, não tem a posição prevista. Afirmativo, alfa, quilo, pátio 3. Para o Salvador, boa tarde, azul 4118, ponto de espera de Jocara na capital. A gente mantém o ponto de espera, azul 4118. Mantém o ponto de espera, azul 4118. Alfa, direito ao meu do presente, 1895, para o cruzamento. Alfa, direito ao meu, prossegue para as 4? Gente, está autorizado ingresso na pista, ingresso no pátio 4, o Alfa Juliette Romeu. A BN te informando, encontra-se o Serra Kilo 76 acionado no mesmo. Oi, stop, Romeu Gravoz. Do 4-1 4198, após o pouso do Embraer da companhia, autorizado a nem manter pistão no zero. Após o pouso da aeronave da companhia, nem mantenho no zero, azul 4198. Romeu Bravo Oscar, livre dos mínimos de TAP, desça para 3.000 pés. QNH-10012. 3.000 descendo na presa do TAP, pode Vandura, Romeu Bravo Oscar. Aguarde, Romeu Bravo Oscar, tem uma aeronave decolando na saída árvore. Desce e mantenha 3.000 pés, aguardando a proje do ano. Solo Salvador, o azul 6918 livrou para o TAC. Azul 6918, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03, o azul 6918. Autorizado TAC, você pode ter exceção para ingresso, Mike Eco Zulu. Autorizado ingresso, no 7, a corte aliado de pronto, novembro, eu acho que uísque. Pente, qual que é? 0, 6, azul 4198, decolou em 04, 1208, controle, bom voo. 08, obrigado. Até mais. Controle, Salvador. Olhe, Salvador, azul 4198. Azul 4198, contato radar na decolagem, suba via A por nível de voo 360. 7. 3360, azul. Tá visual no setor aqui, autoriza Arbor? E a Arbor 4198? Árvore, Arbor. Entra no 4, copia? Entra no 4, prosseguir. Petrolina autorizada, nível 340. Recolar na pista 10. Após o rolagem primeira curva esquerda, subida a Momo, transição Nenim, descesse o peso Zulu 20 e segue conforme a rota. Aciona 5504, controle 120, decimal 8. 340 nível, decola 10, primeira curva esquerda, saída Momo, Nenim, uniforme Zulu 20 conforme a rota, transponder 5504, controle 120, decimal 8. Aciona 63, no 4, posição 6. Correto, 6314, chama pronto, puxa estacionamento. Ah, 6314. Fala, Salvador, muito boa tarde, 6355 da Ocean, formação papá remota no quarto, autorização Guarulhos. 6355, papá confere, Guarulhos autorizado nível 360, decolar a pista 10, com primeira curva direita após decolagem, na subida da El, Leda, Mótilos, aciona 5474 e o controle 120, decimal 8. Levante, está autorizado, Guarulhos 360, via rota 10, curva direita após, da El, Leda, Mótilos, 5474208 para 6355 da hoje. Correto, 6355, estou confirmando, é Aerovia Uber, Zulu 10 até Tango Bravo Eco. No remoto no 4, chama pronto, posicionamento. Afirmo, Uber Zulu 10 para TBL, chama 6355 da hoje. Meu repórter estabilizado, meu Bravo Oscar. Azul 418, está autorizado direto a Elefa. Elefa, 418, obrigado. Controle Salvador, Papa Romeu, Papa Romeu, Suíça, decolada 1 no 7 no corredor Axé. Fazer melhor que eu mantenha o número 3 em condições visuais no corredor Axé. Mantendo condições visuais o número 3 no corredor Axé, Papa Romeu, Suíça. No 620, já confere, Recife autorizado, nível 370. Nicola da Pista no 0, primeiro curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju, Puca, Jama, Aracaju, após conforme a rota da Recife. Aciona 55 no 3, controle no 20, décima 8. 370 autorizado para Recife, decola da 1-0, curva à direita na saída Puca 1 na Aracaju. Após a Aracaju no Recife, 55 no 3, a transponda no 208 ao controle, igual na 620. Correto, no 627, chama pronto, posicionamento 01. Reportará, o gol na 627. Papa Romeu, Mike Cazulo, dá presente, segue na rua do pedágio e chame o controle indo 20.8. Voa no pedágio, 20.8. Controle Salvador, Papa Romeu, Mike Cazulo. Apelizou, voltei pra Vasca. O meu gravagem está correndo no 895. 895, grato, Oscar. Qual o meu Mike é Cuzulu? Mike é Cuzulu. Para Aracaju, 500 pés litoral, limite da terminal aos 40, 1940 e Aracaju, 2006. Copiado, Mike é Cuzulu, mantenha condições visuais 500 pés no corredor forte. Reporte afastado 20 milhas de Salvador. Tá para afastar o 20 milhas de Salvador, a Mike é Cuzulu. Azul 4116, chame o centro Recife, frequência no 28 decimal 8, alterna no 35 decimal 3. Azul 4118. 288353. Afirma, ativo 4118. Obrigado, até mais. Sou o Zé Veracruz, confirme, irá fazer TGL Veracruz? Papá Romeu, November Veracruz? Prossiga, November Veracruz. Zé Veracruz, irá se afastar quantas milhas de Salvador? TGL Veracruz. Sim, reporte novo, farol da Barra. Reportar o farol da Barra, November Veracruz. Romeu, Bravo Oscar, Bravo Oscar, avistado, chega em trem, autorizado o pouso por São Paulo 7, venha turno 60 graus, 5 nós. Machado travado, livre pouso na 7, Romeu, Bravo Oscar. Eu gravo Oscar no solo do meu 4, que é o FM 4, 5. Tente frequência livre ao estacionar, meu Bravo Oscar, boa tarde. Gol 097, está na ponte 4, pushback estacionamento. Gol 097, livre puxa, chama táxi. Livre vai chamar táxi, gol 1097. Gol 097, livre puxa, está no vertical do Palau da Barra. O VVF, que lê frequência para a coordenação. Isso é a função para a coordenação, mas eu boa tarde, Cascavel 75. Cascavel 75, acione identificação. Protagem do 1097. 172 a bordo, aqui na Campinas, 3 horas de autonomia. Cascavel 75, acionado 2645. Em proa direto de Natal. Fala, Papa Juliette Hotel Romeu, mantenha condições visuais, nível de voo 075. Que legal, no 0, no 2, já posso estar a descida. Paripe está autorizado, Juliette Hotel Romeu. Desce até o meu, desça para o número 500, pede o KNH 10012. Aqui é Cozulu, livre frequência para coordenação. Para coordenação com os tráfegos locais, agressão na terminal Aracaju, chame Aracaju 20.3. Juliette Hotel Romeu, mude o transponder para 5526. 5526, alocado no transponder Decolou de 22, 1208, controle, bom voo. 208, boa tarde. Turbo 097, decolando 6-4. Turbo 097, contato radar, decolagem, suba via árvore, nível de voo 360. Subindo via árvore, 360, voo 097. Salvador. Boa tarde, boa noite, 69, 10, passa 245. Boa noite, 69, a sua identificação autorizada a chegar da bom, se deixa para 4 mil pés. Senegal, 9012. 620, voo no posto técnico. 20, me puxa no táxi. Reportará o táxi, voo 9620. Salvador, boa tarde, 206, informação para 206, identificação autorizada a chegada a Mari. Desça para nível de voo 050, QNH 90012. Autorizada a Mari, para o 050, QNH 90012. Voo 097, vem direto telefone. Quando tira a telefone, voo 097. Azul 4206, confirme a sua velocidade. Está no 309. Voo 869, confirme a sua velocidade. 270. Azul 4206, vai ser o número 1, voo direto ITAP, se possível high speed para o sequenciamento. Bono 869, reduz a velocidade para 2509, número 2 na aproximação. 4-4 Juliette, até Romeu, fica atento a um 4-2-8 Alfa, fazendo TGL em Veracruz. 4-4 Romeu, agora vou passar o lateral, a Rússia. Bem. Prepara a subida da El, lenda Motiva. Aguardo só um telescópio, Guarulhos. Aguardando contra da El, lenda Motiva, o bom 1169. Ato 206, direto Duna 2 mil pés, QNH 9012. Duna 2 mil pés, 9012. Só levou 920 para o taxista 1-8-2-2-2. Outra autonomia alterna de 1 pessoa. Solo Salvador, Xené 630 no quadro, no portão 6, para o pushback extremamento. Confirmando, meia dúzia? Afirmativo, meia dúzia. Meia dúzia autorizada, chama táxi, 630 no quadro. Chama táxi, Xené 630 no quadro. Só em Salvador, o gol na 620, pode ser não, não zero, pronto. Tudo bem, 2-0, boa tarde, linda, cola no zero, ventou no 70 graus, 5 nós. Uma boa tarde, linda, cola no 90, bom momento. O 4206, reduz a velocidade para 2509. Já está, reduzindo o 4206. Gente. Já está ruim, eu chamei a torno no 8, decimal 9 e 5. O voltar para o centro, vai para lá, tá bom. Aqui é pronto. Aqui é pronto. Boa tarde, dá presente, mantenha a velocidade, ingresso direto na curta final da 97, corta na mesma. Mantenha a velocidade, ingresso na curta final da 97 e reportada na mesma, tá bom. Juliette, a Romeu desce para a 1.500, faz a presente. Puxa, não tem 500, Romeu. Reto no 1.9, chega pra 37. Hora pronto, cheque. Hora pronto, 1.9. Só falando, Salvador, Xené 630, agora 5.2, tá bom? 3 horas que eu tô lá, já tá na minha frente, não tá? Mensagem foi sobre a modulada, o Xené 1.4 poderia confirmar? Informativo aqui, ó. Número de passageiros da bordo 1.5.2, 3 horas de alterna recife para o táxi. Bate 1 no Índia com espera de 19.5 e 12, boa. 12 ali está, 19.5, 3, 5, 5, pronto? Pronto, 6.3.5. Poderia confirmar as informações, tá? Afirma, é 1-1-3 a bordo, 5 horas e 50, alterna Galeão. Bate 1 no Índia com espera de 19.5 e 12, boa. Bate o Índia 19.295, boa. Controle Salvador, boa tarde, gol 1620. 2210. 2620. Contato radar na decolagem, suba via Fuca, nível de voo 370. 370, 620. Final da 17, final de 2000. Avistado cheque trem pós-autorizado na 7, vençou na 7 0 graus, 5 nós, Juliette da Romeu. Prato Romeu, baixado para lá. Oi Salvador, muito boa tarde, eu vou chegar na 3, 1 no 4, eu posso esperar o próximo. E 3 no 4, boa tarde, a linda cola na 0, ventou na 7 0 graus, 5 nós. Ativo, a linda cola, eu vou chegar na 3, 1 no 4, ventou na 0. Bom, 869, desça até 25006, reporte estabilizado no localizador. É 2500, reportará estabilizado no localizador, gol 869. Então, Romeu, Paulo, ao 36, a Copa Rio Pátio? Tá, tá. Tec, tá. Treca, Solitário, repasse de Brando. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, 2545 2068. Azul 4206, chama a torre no 8.95. 285, azul 4206. 4 decolou ao 36, controlino 20.8. 208, grato, bom serviço. Chama a torre da chegada a Mari. Desça para nível de voo 050, que é legal no 012. Momo. CM3 no 4, contato radar na decolagem, suba via Momo, nível de voo 340. Via Momo 340, CM3 ou no 4. Nada, uma boa tarde, Juliette Sarmeu, livre corte. Oceaner 6355, autorizando a decolagem 1-0, vento 1, 70 graus, 6-0. Livre decolagem 1-0, 6-0. Controle Salvador, alguma chance do 6314 com a Momo, está presente? 314, vou e Cogibo. Cogibo, melhor ainda, obrigado, Oceaner 6304. Com 869, desça para 2000 pés, autorizada a final do procedimento LS X-Play. Reporte estabilizado no localizador. Ou no 869? 2000, chamará estabilizado, 869. Entendeu, motor? Gente, gol 869. 4206, livre pouso na 0, vençando 50 graus, medo de nós. Livre pouso na 1-0, azul 4206. 3510, autorizado, chama ataque. Controle na 0, decimal 8, mó voo. 308, boa. Controle Salvador, boa tarde, eu chamei 6355 na 7. Xané 6355, contato radar na decolagem. Tudo para nível de voo 360, está autorizado direto Leda. 360, direto Leda, Oxané 355. Motor 206, direita, sala 1, desvio na décima 1. 2-1-1, 3. 4-3. Motor 3 no 4, solicita a Prodinei. Estabilizado o gol no 869. Gol 869, chame a torno no 8, decimal 9-5. 2-4. Anabé 3-1-4, mantém na proa de corte, brisa da tráfego, vou prosseguindo do setor norte para Salvador. Sim, obrigado. Aguardando assim que possível, meia 2-1-4. Gol 1-8-6-9, boa tarde, cheque 30, difuso na 0, ventando 4-0 graus, 5 nós. Decimal 8-5, alterno no 2-5, decimal 4-5. Pode abrir uma aí, senhor, por gentileza? Boa nome é 2-0, primária 1-2-6, decimal 8-5, que alterna 1-2-5, decimal 4-5. Boa tarde. 3-2-3-5, pronto para o puxamento. Pode, 3-2-3-5, tá? Tá. É 3-1-4, direto Petrolina. Direto Petrolina, Oxenem, é 3-1-4. Autorizado, senhor presidente. Camarada, com 1-1-9. Então, 3190, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2012, reportar estabilizado no X-Ray, já 3190. Ingressa Juliette por São 01. Juliette 01, a Cacilda. Canal 3-1-4, chame o centro Recife, frequência 126 decimal 85, confirma 125 decimal 45. Afirmativo, 12085, 12545, Oceania 6304, bom trabalho, bom serviço. Controle Salvador, boa tarde, eu ajudo 2789, informação, Quebec. Azul 2789, a identificação, autorizada a chegada a bom. No ideal, desça para 4 mil pés, que é legal, no 0, no 2. Ideal, 4012, 2789. No ar, 69. Papa Romeu November Oscar Whisky. Papa Romeu November Oscar Whisky, mantenha condições visuais, zona 1500 pés, NH 1012, reposta no rotatório visual com campo. Reposta no rotatório visual com campo, November Oscar Whisky. Boa noite, 69, Alfa da Juliette, 869. Alfa Comandante da Juliette, 869. Dois cinco um, três três dois cinco, Oxa, meia três cinco. Via Índia, um número menor. Bate um no Índia. Para o táxi 3835, via vez 130, alternando Campinas, 3 horas e 26, dia toda meia, 3835. Tá, 3835, táxi, bate o 1 no Índia, ponto espera, torre, 1 no 8, decimal 95, ajuste 9092, uma boa viagem. Esse parte, o ponto espera lá, 185, tá, 3835. Salvador, uma boa, é o azul 6909, informação, Quebec. 6909, o Radcop, prepara da El para a Campinas, 340. De boa tarde, ali, decola no zero, vento 160 graus, 5 nós. Alguém decola, 5 no zero, 1 0. 3 0 para o localizador direito, 0-0. Após o TAM, ingressa para o 62 de noite, 69. Sente após o TAM, ingressa para o 62 de noite, 69. Pode prosseguir 1700 na Pro, 38310. Prezado, no 1700 pés, registrado no 012, reporta quando no localizador. Portará estabilizado, 3190. Olá, Salvador, muito boa tarde, é o 3835, no ponto da Pro. 3835, boa tarde. Mantém quanto de espera? Tá, mantém, 3835. Alinha e mantém funcionando, prepara para decolagem imediata para canal autorizado. Ok, alinha e mantém preparando para decolagem imediata 3x3. mesmo tempo de chegada, China 6210. Gol 1169, decola 1149, controle 120, decima 8. 1208, gol 1169. Estabilizando o localizador, visual com campo 3190. 3190, Torre Salvador, 18.95. 18.95, obrigado. Controle Salvador, gol 1169. Gol 1169, contato radar na decolagem. Saída da EL, autorizado direto Leda, subindo para o 360. Daniel Leda, subindo ao 360, gol 1169. Sub 2789, autorizado Duna. Duna, 2789. Três, dois, três, cinco, decolagem 1-0, vento 1-6, grau 5-9. Decolagem 3-2-3. Salvador, boa tarde, 3-1-9-0 da TAM, passando externo, baixado, travado, visual com campo. 3-1-9-0, boa tarde, continua aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando a pista livre, 3-1-9-0. Para 2509, o Xana 6210. 3190, livre pouso no 0, vento 1-6, 0 graus, 4-9. Livre pouso no 0, TAM 3190. Controle Salvador, novembro Osco Whisky, no Trazé de Paripe, proa na rotatória visual com campo. Sim, você gosta de transferência novembro Osco Whisky. Aguardar a transferência hoje. Controle Salvador, boa tarde, estamos TAM 3835. TAM 3835, boa tarde, contato radar, saída da EL, autorizado nível 340. Da EL, 340. Azul 2789, você tem condições de manter a presente velocidade até mais próximo do ano, a intenção seria número 1. Afirmativo, vamos manter, 2789. Gol no 1169, autorizado Motiva. Só de Motiva, gol no 1169. Apacitado 3835, com a Gael Polena. Pronto, copy? Pronto. Para Campinas, autorizado 340, via peso 1-0, tempo pago, após o peso 1 no meio, conforme. Decola da 1-0, curva direita, no perfil da Dael, Lida, Mótica. 5-5, 5-1, transponder, e o controle 208. Ok. Campinas 340, decola da 1-0, primeira curva direita, no perfil da Dael, Lida, Mótica. Intercepto Tampa Zulu 1-0, Kubaki, Tampa Zulu 1-6 e rota do plano. 551, código transponder 120, principal 8, a frequência do controle azul 6909. Correto, 6909, no treino autorizado, se tiver treinamento, chama para o táxi. Chama para o táxi, o azul 6909. Salvador, boa tarde, ação 3190. 3190, boa tarde. Tive Alfa, após a da Juliette. Alfa, TAM da Juliette, da 3190. Capitânia 6210, redução 2309. Aproximando a Juliette, está 3190. 3190, ingresso Juliette até a posição 5. Fica atento com a aeronave azul puxando 3. Juliette, posição 5, tá 3190, está aqui. Obrigado, boa semana. O 2789 desça para 2000 pés, apesar dele é SXR, estando zero, reportando o utilizador. 2000, autorizado, SXR, down no zero, 2789. Pouso liberado a 1799, foi isso que... Canemia 2190, livre das restrições de altitude, desça para 3000 pés, registrado no 012. Perfil, 1012, 2762, não quero. Boa, Doutora Ribeirão Azul, 6919. Direita Índia, ponto espera, 1752, boa. 1012, boa. Uno 1169, centro Recife, em 1251, secundária 13325. 251, 13325, bom, 1169. Azul 2789, em condições usuais, vou direto em Serra, confirma. Prefere manter o profile por enquanto, 2729. Canemia 210, redução 2009. 2009062, 10. 3835, centro Recife, 1251. 1251, boa noite. Salvador, azul 6909, ponto de espera da 10 Pro. Azul 6909, boa tarde.